Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Hoje o programa abre espaço para narrar uma história. Numa noite de dezembro de 1818, uma nevasca assolava o vilarejo onde o jovem padre Joseph Moore preparava seu sermão de Natal. Em muitos momentos, pairava a dúvida no ar. O que dizer de diferente e cativante aos fiéis que comprovadamente já sabiam? O padre falaria do nascimento de Jesus. O calendário afirmava isso. A tradição reforçava isso. E era isso que os fiéis esperavam. Mas no momento sublime da inspiração, o jovem padre encontra nas palavras "Hoje vos nasceu o Salvador" o motivo exato, não para um sermão, mas para um hino que verso a verso vai se esculpindo por meio de frases singelas, marcantes e emocionantes. Sem poder terminar esse hino, o padre decide empreender viagem ao vilarejo de Obendorf, distante 2 dias de cavalgada, onde rezaria a missa de Natal. Em meio à nevasca e com um hino compondo-se em sua mente, a trajetória se torna um épico. Somente muita coragem e devoção para transitar por lugares ermos, frios e sem nenhuma alma que pudesse acolhê-lo para um café revigorante ou uma lareira reconfortante. Desistir? Jamais! Os fiéis de Obendorf mereciam tanto quanto quaisquer outros os serviços natalinos da Igreja, que, tal como Cristo, possuía a missão de evangelizar e congregar seus irmãos. Não pensem, nossos amigos ouvintes, que enfrentar dias de nevasca no lombo de um cavalo se traduzisse em trabalho como outro qualquer. Não era. Mas ao final de 2 dias, o padre avista a pequena capela a uns 500 metros de distância, com uma pequena luz iluminando o horizonte branco e somente branco. Ao adentrar a capela, a surpresa estava vazia. É claro, pensou o padre, quem se disporia a locomover-se à capela nestas condições climáticas? Só os riscos de avalanches e quedas já eram suficiente para uma família não desejar sair da segurança de seus lares. Mas repentinamente o padre Joseph ouve. Boa noite, padre. Era um jovem de uns 15 anos, sentado na última fila, com um semblante típico de quem enfrentar uma geleira. Em posição de respeito, se levanta e estende a mão ao padre, dizendo: acho que só eu vim para a missa, não se preocupe, vou voltar para a casa de meu tio. E voltando-se para a porta, caminha lentamente para retomar o caminho de sua casa quando o padre diz: espere! Em poucos minutos começarei a missa, sim, e quero lhe mostrar um hino. Preciso que me ajude a terminá-lo. Com 2 vozes, será mais fácil chegar à melodia que combine com a letra. E naquela noite foi composto e finalizado o hino mais famoso do Natal em todos os tempos. Stille Nacht, Heilige Nacht, ou o popularíssimo Noite Feliz. Fazendo uma analogia deste perseverante padre das condições climáticas adversas e da baixa presença de fiéis na igreja com o mundo do trabalho, em muitas oportunidades vamos ser tentados pela preguiça, pela falta de iniciativa, pelo desânimo, e podemos estar deixando para trás uma necessidade de um cliente ou baixando a motivação de nossa equipe, que precisa constantemente de novos desafios, que precisam, sim, ser vencidos. Uma noite feliz, no dia 25 de dezembro, já está garantida, porque Jesus nasceu mas a gente precisa fazer a nossa parte para a festa ser completa. Pense nisso, enquanto lhes digo Feliz Natal! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.